tocadora de harpa, se eu beijasse o teu gesto sem beijar as tuas mãos e beijando-a descesse pelos desvãos do sonho até que enfim o encontrasse tornado puro gesto, gesto face de medalha sinistra, reis cristãos ajoelhando inimigos e irmãos quando processional o andor passasse. Teu gesto que arrepanha e se extasia, o teu gesto completo, lua fria subindo e aí baixo negros os juncais, caverna em estalactites o teu gesto, não poder eu prendê-lo, fazer mais que vê-lo e que perdê-lo, e o sonho é o resto.